Capítulo 26. Enquanto isso, a igreja da Nazaré Venue experimentava algo inédito em toda sua história. O simples apelo feito por seu pastor para que os membros da igreja fizessem apenas o que Jesus faria havia criado um espírito que ainda persistia. As consequências desse apelo eram muito semelhantes às ocorridas na igreja de Henry Maxwell, em Raymond. Mas a igreja de Chicago era muito mais aristocrática, rica e convencional. No entanto, em uma manhã de domingo, no início do verão, quando o Dr. Bruce subiu ao púlpito e anunciou a sua renúncia ao cargo, a novidade se espalhou por toda a cidade. Embora ele já tivesse conversado com o conselho de líderes da igreja, e a ação que ele tomaria não era surpresa para eles. Contudo, quando se tornou público o fato de que o bispo também havia anunciado sua renúncia e afastamento do cargo, que há muito ocupava para morar no coração da parte mais terrível de Chicago, o espanto do público chegou ao extremo. Mas por quê? Perguntou o bispo a um estimado amigo que, quase em meio às lágrimas, havia tentado dissuadi-lo de seu propósito. Por que o senhor Dr. Bruce e eu nos propusemos a fazer parece ser tão fora do comum, como se fosse novidade um doutor em divindade e um bispo desejarem salvar algumas perdidas almas dessa maneira em particular? Se renunciássemos ao cargo com o objetivo de ir a Mumbai, Hong Kong ou a qualquer outro lugar na África, as igrejas e as pessoas ficariam espantadas diante de um ato de heroísmo das missões. Por que tanto alarde com isso se temos sido levados a entregar a própria vida para resgatar os infiéis e os perdidos de nossa cidade, da maneira que vamos tentar? Será que é um acontecimento tão extraordinário assim, dois ministros cristãos estarem não apenas dispostos, mas ansiosos para viver perto da miséria do mundo, a fim de conhecê-la e vivenciá-la? Será que é tão raro que o amor pela humanidade encontre essa forma particular de expressão no resgate das almas? E por mais que o bispo tivesse se convencido de que toda aquela situação não deveria ser vista como algo tão extraordinário, as pessoas continuavam a comentar sobre ela e as igrejas a expressar seu espanto com o fato de que esses dois homens tão proeminentes no ministério deixariam uma casa confortável, renunciariam voluntariamente à posição social privilegiada que tinham e embarcariam em uma vida de dificuldades, abnegação e sofrimento real. Um país cristão. O espanto, tal como aquele que sentimos diante de algo fora do comum, que aqueles que andam nos passos de Jesus sempre provocam ao expressar o verdadeiro sofrimento por ele, é uma maneira de reprovar a forma de nosso discipulado. Grande parte da igreja da Nazaré Avenue despediu-se de seu pastor com pesar, embora esse pesar tenha se convertido em um sentimento de alívio para aqueles que se recusaram a assumir o compromisso. O Dr. Bruce levou consigo o respeito de homens que, envolvido nos negócios de tal maneira que a obediência ao compromisso os teria arruinado. Ainda mantinham em sua melhor e mais profunda natureza uma admiração genuína por sua coragem e coerência. Eles conheciam o Dr. Bruce havia muitos anos como um homem generoso, conservador e cuidadoso. Mas a ideia desse homem à luz de um sacrifício desse tipo não lhes era familiar. Tão logo entenderam a situação, deram ao pastor o crédito de ser totalmente fiel às suas convicções recentes quanto ao que significava seguir Jesus. A igreja da Nazaré Avenue nunca perdeu o impulso daquele movimento iniciado pelo Dr. Bruce. Aqueles que com ele aceitaram o compromisso deram à igreja o sopro da vida de Deus e continuaram essa obra vivificante até o presente. Era outono novamente e a cidade estava para enfrentar outro inverno rigoroso. Certa tarde, o bispo saiu da comunidade e deu a volta no quarteirão com a intenção de visitar um de seus novos amigos no distrito. Ele havia andado cerca de quatro quarteirões quando foi atraído por uma loja que parecia diferente das outras. A vizinhança ainda era uma novidade para ele, e todos os dias ele descobria algum lugar diferente ou deparava com alguém inesperado. O lugar que atraiu a sua atenção era uma pequena casa ao lado de uma lavanderia de uma família chinesa. Havia duas vitrines muito limpas na frente, e isso, para começar, já chamava a atenção. Então, do outro lado das vitrines, havia uma tentadora exibição de iguarias, com preços em várias delas que o deixaram curioso, pois estava familiarizado a essa altura com muita coisa que acontecia na vida das pessoas que antes lhes eram desconhecidas. Enquanto ele olhava as vitrines, a porta se abriu e Felicia Sterling apareceu. Felícia! Exclamou o bispo. Quando foi que você se mudou para a minha paróquia sem que eu ficasse sabendo? Como o senhor me achou tão rápido? Perguntou Felícia. Ora, você não faz ideia? Estas são as únicas vitrines limpas do quarteirão. Eu acho que sim, respondeu Felícia, com uma gargalhada que o bispo gostou de ouvir. Mas como você teve coragem de vir para Chicago sem me dizer nada? E como veio parar em minha diocese sem o meu conhecimento? Perguntou o bispo. E Felícia lembrava tanto aquele mundo bonito, limpo, educado e refinado, tão conhecido pelo bispo, que ele poderia muito bem ter perdoado por ver nela um pouco do antigo paraíso, embora a verdade seja dita, ele não tivesse vontade de voltar para lá. Bem, caro bispo, respondeu Felícia, que sempre o chamava assim, eu soube que o senhor andava muito sobrecarregado com o trabalho. Eu não queria incomodá-lo com meus planos. Aliás, vim lhe oferecer os meus serviços. Na verdade, eu estava saindo para ir vê-lo e pedir seus conselhos. Estou morando aqui no momento com a senhora Bascom, uma vendedora que nos aluga 3 cômodos e com uma das alunas de música de Rachel, que está fazendo um curso de violino, graças à ajuda de Virginia Page. Ela é do povo, continuou Felícia, usando as palavras do povo, de forma tão séria e inconsciente que o bispo sorriu. E eu estou cuidando da casa para ela, e ao mesmo tempo iniciando um experimento com alimentos naturais para o povo. Conheço bem isso e tenho um plano que eu gostaria que o senhor avaliasse e me ajudasse a implementar. O senhor faria isso, meu caro bispo? Claro que sim, respondeu ele. Ver Felícia e sua notável vitalidade, entusiasmo e propósito bem definido quase o deixou perplexo. Marta pode ajudar na comunidade com o violino e eu ajudarei com os meus pratos. Sabe, eu pretendia me instalar primeiro, pensar em alguma coisa e só depois procurá-lo como algo concreto para oferecer. Mas eu já consigo me sustentar agora. É mesmo? Perguntou o bispo, um pouco incrédulo. Como? Fazendo essas coisas? Sim, essas coisas, disse Felícia com um ar de indignação. Eu gostaria que o senhor soubesse que essas coisas são os alimentos mais naturais e mais bem preparados de toda a cidade. Não duvido disso, respondeu ele apressadamente enquanto seus olhos brilhavam. Ainda assim, só posso afirmar com certeza se os provar. Entre e prove, exclamou ela. Pobre bispo, parece que o senhor não faz uma boa refeição há um mês. Ela insistiu para que ele entrasse na pequena sala da frente, onde Marta, uma garota sempre atenta, de cabelos curtos e cacheados, e com uma inconfundível atmosfera musical à sua volta, estava ocupada com o estudo do instrumento. Pode continuar, Marta. Esse é o bispo. Você já me ouviu falar dele muitas vezes. Bispo, sente-se ali e deixe-me lhe servir um belo prato de carne, pois, pelo visto, acho que o senhor tem estado em jejum. Assim, prepararam um almoço improvisado e o bispo, que, para dizer a verdade, há semanas não havia tido tempo para apreciar uma boa refeição, fartou-se com o deleite de sua inesperada descoberta e pôde expressar sua surpresa e satisfação com a qualidade da comida. Pensei que o senhor pelo menos diria que a comida estava tão boa quanto as refeições que fazia nos grandes banquetes do auditório, disse Felícia de modo mateiro. E está de verdade. Os banquetes do auditório não eram nada comparados com a sua comida, Felícia. Mas você deve ir à comunidade. Quero que você veja o que estamos fazendo. Eu estou simplesmente surpreso em encontrar você aqui, ganhando a vida desse jeito. Já estou começando a entender qual é o seu plano. Você pode ser de grande ajuda para nós. Não está falando sério quando diz que vai morar aqui e ajudar essas pessoas a conhecer o valor da boa comida, está? É claro que estou, respondeu ela séria. Este é o evangelho que conheço, não devo segui-lo? Sim, você está certa. Graças a Deus, existem pessoas que pensam como você. Quando deixei o mundo, o bispo sorriu ao usar essa expressão. As pessoas falavam muito sobre a nova mulher. Se você é uma delas, eu me converto aqui agora. Bajulação. Não há como escapar disso, nem mesmo nos bairros mais pobres de Chicago. Felícia gargalhou outra vez, e o coração do bispo, por mais pesado que estivesse, depois de tantos meses em meio ao vasto pecado, alegrou-se ao ouvir essas palavras. Aquilo soou bem e era bom, era de Deus. Felícia queria visitar a comunidade e foi até lá com ele. Ficou impressionada com os resultados obtidos, com uma quantia considerável de dinheiro e uma boa dose de inteligência consagrada ao Senhor. Enquanto caminhavam pelo prédio, conversaram sem parar. Ela era a encarnação do entusiasmo e ele se impressionava com a forma como esse entusiasmo vinha à tona e se irradiava. Desceram para o porão e o bispo abriu uma porta de onde vinha o som da plaina de um carpinteiro. Era uma carpintaria pequena, mas bem equipada. Um jovem com um boné de papel na cabeça e vestindo um blusão e um macacão assobiava enquanto passava a plaina sobre um pedaço de madeira. Ele ergueu os olhos quando os dois entraram e tirou o boné. Ao fazer isso, uma lasquinha enrolada de madeira que ele tinha no mendinho ficou presa em seu cabelo. Senhorita Sterling, este é o Stephen Clyde, disse o bispo. Clyde é um dos nossos ajudantes aqui, duas vezes por semana. Nesse momento, o bispo foi chamado no andar de cima e pediu licença por um instante, deixando Felícia e o jovem carpinteiro juntos. Nós já nos conhecemos, disse Felícia, olhando com franqueza para Clyde. Sim, lá no mundo, como o bispo diz, lembrou o jovem, e seus dedos tremiam um pouco sobre a madeira que ele estava alisando. Sim, Felícia hesitou. Que bom ver você. É mesmo? Perguntou o jovem carpinteiro, com uma satisfação estampada no rosto. Você tem tido muitos problemas desde aquela época, disse ele. E então teve receio de tê-la magoado ou despertado lembranças dolorosas. Mas ela já havia superado tudo aquilo. Sim, e você também. Como é que você veio trabalhar aqui? É uma longa história, senhorita Sterling. Meu pai perdeu todo o dinheiro e eu fui obrigado a trabalhar, o que foi uma coisa muito boa para mim. O bispo diz que eu tenho que ser muito grato por isso, e eu sou. Estou muito feliz agora, aprendi o ofício, esperando que algum dia me seja útil. E trabalho à noite na recepção de um dos hotéis da região, naquela manhã de domingo em que você assumiu o compromisso na igreja da Nazareth Avenue, eu também assumi com as outras pessoas. É mesmo? Respondeu Felícia devagar. Que bom! Nesse momento, o bispo voltou e logo foi embora com Felícia, deixando o jovem carpinteiro com o seu trabalho. Alguém notou que ele começou a assobiar mais alto do que nunca enquanto operava a plaina. Felícia, disse o bispo, você já conhecia Stephen Clyde? Sim, lá no mundo, meu caro bispo. Ele era um dos irmãos da igreja da Nazareth Avenue. Ah, exclamou o bispo, nós éramos bons amigos, acrescentou Felícia. Nada mais? Arriscou-se a perguntar. Felícia sentiu o rosto quente por um instante, então olhou com sinceridade para os olhos do bispo e respondeu, nada mais, de verdade. Seria muito natural que os dois viessem a gostar um do outro, pensou o bispo consigo mesmo, e de algum modo o pensamento o deixou sério. Era quase como a velha dor que ele sentia por Camila. Entretanto, aquilo passou, deixando mais tarde, quando Felícia foi embora, com os olhos marejados e uma sensação que era quase de esperança de que ela e Stephen se apaixonassem um pelo outro. Afinal, disse ele, como homem bom e sensível que era, o romance não faz parte da humanidade? O amor é mais velho do que eu e mais sábio. Na semana seguinte, o bispo teve uma experiência que pertence a esta parte da história da comunidade. Já era muito tarde quando ele voltava para a comunidade de uma reunião que havia tido com alfaiates em greve. E enquanto caminhava com as mãos para trás, dois homens pularam à sua frente. Saindo de trás de uma cerca velha de uma fábrica abandonada, o abordaram. Um dos homens pôs um revólver em seu rosto e o outro o ameaçou com um pedaço de pau pontiagudo, que evidentemente havia sido arrancado da cerca. Mãos ao alto, rápido, disse o homem com o revólver. Não havia uma alma viva no lugar e o bispo não cogitou resistir. Fez o que lhe foi ordenado e o homem com um pedaço de pau começou a revistar-lhe os bolsos. O bispo estava calmo. Ele não tremeu. Enquanto estava ali com as mãos levantadas, um trauzente, sem saber de nada, poderia pensar que ele estava orando por esses dois homens. E ele estava. Sua oração foi respondida de maneira singular naquela mesma noite.